querendo, terão que dizer que para sempre, eternamente, Jesus é o rei. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Que todos juntos vão declarar que Jesus é rei de Judá. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Toda língua confessará, vão declarar que Jesus é rei de Judá. É, toda língua vai confessar com certeza. Todos eles se dobrará. E todos, todos juntos vão declarar que ele é o rei. Ele é o rei.